glória. O meu prazer é estar no teu altar, contemplar a tua face, ó Pai. Amo estar na tua casa, ó Pai, lugar onde permanece tua glória. O meu prazer é estar no teu altar, contemplar a tua face, ó Pai. Sem nada me impedir, quero ser canal do teu fluir. Senhor, estou aqui, quero tua vida em mim. Stop.